Atenção. Atenção, caçadores do animal. Preparem-se. Preparem-se. A maior pressão sonora do Pará vai começar. O crocodilo chegou. Chegou. E pra comandar o espetáculo, tem ele. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. E aí, Barcarena? Bora começar! 1, 2, 3, agora! Tá gravando? Então grava ela me mamando. Vem dançar, vem curtir, bora! Me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Vem dançando caqueado no gingado agora! Pra cima. Hoje eu tô de rock. Segura! Uhul! E vem dançando caqueado. E a galera vai no filme e o Patrese detona. DJ Patrese! Detona tudo! Na batida, bora! Alô, Mel! Foi incrível! Gira! Arrepia! Na pressão! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Incrível.

tudo na manha. Mas quando vi sua voz, e aí, Davi? Que? DJ, DJ Patrese. Pra saber se aconteceu. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Parceiro Jabá e também um deles, de Barca Arena, já por aqui detonando tudo. E aí, Jabá, bola deles! O Lucas de Maria, de Madrid aqui comigo. Bora, Lucas! Mancada de Margarina. E vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando. Pra cima! Mochila, dá um apoio aí, filho. Gelo, Red Bull e Black Label. Incrível. O comércio tá acabando. O animal. Black Logo, então é 24K. Na humildade eles venceram. Olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. É o Spock e Spockinha, pô. No escurinho com as gatas na festa do teu cotilo. Aí é agora. Eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa. Quando eu sair daqui. Eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma Go Blaster. Eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem pipa, cadão, hein? Capricho pineiro. Chega tá mimindo, é? No Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a rafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badalação. Vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco. E tá virando, vai na Robson. Vai girar, vai girar, vai

Meu parceiro Chido, o Rosivan, o Flávio, o João, MDK, galera de Barcarena, valeu! Quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou. Equipe, arrasta elas. O Lenilson Costa, o Robert, MKY, o Wellington Silva, o Breno Oliveira, o Vieira, rapaz. Aí, Breno! Vem assim, ó! Por isso eu vou te assumir. Agora! Dos seus sentimentos, ou seja, não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Fala, Toninho! Adinete! Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até uhul! Muito mais essa situação. Decide de uma vez deixar meu coração. O Nando, o Leozinho, o Daniel, da Saí. Ou ela ou eu, escolhe de uma. E a família PDK. Fala que curte o Patriarca, um abraço a vocês! Um abração mesmo! Você perdeu, mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansado, escolha o ela ou eu. Ou ela ou eu. E vai detonando! O crocodilo detonando! Te mostrar como é que é. Aí tu senta na porra. Aí tu senta na porra. Aí tu senta na porra. Eu vou te fazer mulher. Gente, Lohan, fala pra elas assim. Esse filho. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Então rebola pro papai. Me dê, papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola, vai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Dá-lhe dentada. Agora. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. E dá-lhe a dentada. E dá-lhe a dentada. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. A dentada. Tentada, tentada, tentada, tentada, tentada, tentada. Só as melhores. DJ Patrese, DJ Patrese, o top DJ do Pará, o top DJ do Pará. E assim, ó. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fico emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo. É o Takayoka, é isso? Aquele abraço. Aí, Takayoka! Manda o nome, meu irmão. Pra cima! DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Sim! Vai dançar, vai dançar! DJ, DJ Patrese. Nesse novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular.

tenho sorte de conhecer. Sorte de amar você. Você é puro como eu preciso pra respirar. Agora você é incrível. Agora, agora. Dance, dance. E aí, Nadinho, o Igor, o Vinícius também. Toda a equipe ficou com a grana. A do lado do Crovo, aquele abraço. E a princesa Mônica. E Mônica, beijão. E a família Rock Sun, galera detonando tudo na fronteira, aqui em Margarina. Olha os Magnada. Bora, Magnada. DJ Ivan Macedo. DJ Lando. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Diz. É bola que eu dou uma dentada. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Eita novinha danada, eita novinha danada. Ixi. É bola que eu dou uma dentada danada, é bola que eu dou uma mordida feia. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Dentada, vai! Eita, eita, eita, eita, eita. Arrepia do Jeba 13, bota esse bagulho pra endoidar, garoto! Vem, vem! Tá na hora! Ai, cara... Só vocês, vocês! Vai. Eu preciso te ter... Vai. Meu fechamento é você... Então dance! Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É só presente... Olha a onda! Me deu onda, o seu sorriso me dá onda... Você sentando no mozão, me deu onda, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garota. Crocodilo! Gosto de você fazer o quê? Crocodilo! É, o pai te ama, o pai te ama, é, o pai te ama. E dá-se o funk! E quem Toninho do Inatson? Fala, garoto! Preciso te ter.

bora aqui comigo. Bota a tema. Na palma da mão, é o ponte do Tigrão. Então, martelo. Tem nem que tá aí, desgraçado. Martelo, martelão. Levanta a mãozinha, na palma da mão. É o ponte do Tigrão. Agora!